Ipatanga, o Vitor Inga Júlia, chama agora a torre 118 da Cima, meia dúzia. Vitor Inga Júlia, autorizado sinal da 97, aposta na curva, 2014, gente. Gol 2171, chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo 125, decimal 1. 2835, gol 2171, André. A Palma do Charme é o Fatango, frequência livre, coordenação com o tráfego local. Curta no teste, se eu quiser. Curta o no teste, Vitorinha Juliette. Avistado, pouso autorizado, pista 7, ponto 110 graus, 79, Vitorinho de Juliette. Juliette, pouso autorizado, tem pouso 5. Pode o pouso, 4-4. Afirma, Vitorinho de Juliette. Autorizado, direto e sábado, gol 1094. 208, backtrack autorizado até o 44, Vitorino de Juliette. Salvador, boa tarde, bom dia, gol 1184, posição 4, Vinda Lima, autorização para a rede. Gol 1184, a informação em curso é Mike, agora de copo. Para a voz, gol 1184. Do avião no 36, 14 a bordo, 1-4 a bordo, alterna Aracaju, 3 horas e 50 de autonomia para o táxi. Confirme só o POB, o azul no avião no 36? 1-4. Azul no avião no 36, autoriza o táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1-0 no 4. Para o táxi via Pátio 1 no Índia, quando o pronto torre 1295, ajuste no 014, azul 9136. Com 1184, pronto a cota. Pronto a cota, com 1184. Com 1184, autorizado Salvador Recife, via Pesolo 17. Nível de voo autorizado 370. Saída da Puca, Jamo, Aru, decola piscina 0, com primeira curva à esquerda. Transponder. 5426, controle Salvador, vai na frequência 119, decimal 80. Esse 370, piso 17, sai da Puga, da ajuda 10 com a esquerda. 5426 no transponder, 198, é o controle, gol 184. Gol 184, só confirma o nível de voo? 370. Gol 184, cruzamento está correto na posição 04, chame pronto. Chamarei. Azul 9136, na escuta. 9136. Frequência da torre é 118, decimal 6. 118, decimal 6, obrigado. Salvador, gol 1184, por favor, coordenado do 390, pode ser pra gente? É, será coordenado, gol 184. Se ligar, eu tô a parte 4. Salve. Juliette, sim. Pronto no ponto espera 9136, beleza, azul. Autorizado, alinhar e decolar pistão 0, vento no 20 graus, 8 mais. E aí decolar o 9136. Duas azul, 2770, informação Lima, pronto, pronto. Azul 2770, autorizado Salvador para Serra Brava, para Serra, viu Whisky 33. Nível de voo 360, saída Coral Uno Bravo. Decola da piscina 0 com primeira curva direita. Acione 0220, controle Salvador pela frequência 119, decimal 80. Se o só me confirma o nível que eu acredito que esteja errado aqui, que é uma TR. 160. Ah, positivo. Então estamos autorizados 160. Decolando 10 com primeira curva à direita no perfil coral Uno Bravo. Solicita Uno Alfa se autorizado. E vou na Whisky 330220 é o transponder. E 198 é o controle 2770. As 2770, o planejamento está correto, será coordenado ao coral Uno Alfa como saída com controle de Salvador, aguardando retorno. Tá, sua escuta. 184, solo voltando. Prossiga. Nível 390 autorizado para Recife. 390, graças. As 2770, solo voltando. Escuta só, 2770. Coral 1 Alfa autorizado para Porto Seguro, com primeira curva à direita. Permanecendo no nível 160-0220 no transporte. Perfeito então, estão confirmando o nível 160, é autorizado a Coral 1 Alfa 0220 no transporte, 2770. Decolado 94, controle 1980. Bom trabalho, colega. Meu colega do controle, um bom dia, Azul 9136. Azul 9136, contato radar na decolagem, submonte ao nível de voo 180 via saída Momo. Via Momo, subindo para 180, 9136. Confirme, é o 1184? Esse mesmo. Estamos aguardando o funcionário público da Infraero retirar o feeder. Ok, gente, vamos coordenar o 1184. decimal 95. 1895, vamos 094. 094, 198, decimal 6. 6, ok, obrigado, 094. Controle, é o 9136, posso voar a posição VADAP ou ELEFA da presente? VADAP, 9136. Direto VADAP, 9136. 4209? 4207, desça para 4000 pés, tem negal na 094. Confirma a aeronave? Quase número 5, mantenha condições de 10.7 que é legal na 094, está retornando para Salvador? Não, vai tomar uma ocorrência policial próxima à situação. Manterá 110 na esquerda do controle. Pense, quase número 5, informa que não está recebendo seu transponder no radar. E agora está 110, dica a todos. Controle, voo 1184, decolou. 5426. Charlie Alfa Tango, persiga. Confirme o transponder acionado, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango é Papa Romeu, Charlie Alfa Tango? Afirmativo, mantenha o número de pés com referência do 0 e tem negado na 014. Até nos poderia confirmar o destino para ver. Alô 355, Charlie Alfa Tango, você tomou a notificação de voo ou plano de voo? Voo no 94? Eu estava esperando a brechinha para entrar aí. Voo no 94, muito que transponda para 5426. Mudou, 5426. Controle, Lima Vita Delta, Lima Vita Delta, desça a via, chegada a Bomézio 1, para, chegada a Bomézio para nível de voo 050, que é negado na 094. Bomézio 1, desce via 050, Lima Vita Delta. 184, cruza nível de voo 060, contato com radar, submantendo nível de voo 390, via T da Puca. 390. Puca, gol 184, por favor, coordena com o Centro, a proa do Romeu, Fox 018. Salvador, bom dia, 2770, passando 1000 pés. Azul 2770, contato radar na decolagem, se coloca na nível de volume 60, e a saída coral. 160, perfil coral 1-2770. Afirmativo, vou sair da coral no alfa. Azul 9136, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterno 28 decimal 8. 1260, alterna 288, ponte 288. 3198, dessa via chegada a Bomé de 1 para nível de voo 060, sem negar no 094. Patango Lima Vito Delta, fui direto TAP, deixa manter a 4 mil pés. Autorizado Lima Vito Delta, número 1, na aproximação. Patango Lima Vito Delta, Patango, poderia confirmar o último apitoso? distância para Alfa Tango? Azul 2770, vou direto Coral. Direto Coral 2770. Número 4, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Apatango Lima de Delta, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LFX-ray, reposto estabilizado no localizador. Direto 2014, autorizando o procedimento, com porta autorizada, Lima de Delta. 25198, confirme sua velocidade. 250. 25198, número 3, reduza a velocidade para 220 nós. 220. Azul 4207, pista para 2007, está autorizado a assinar o atendimento LSX-Free, após estabilizado no localizador, reduza a velocidade para 2209, a número 2 na aproximação. Patrícia 740, dessa via, chegada a Bovés 1, no Paranigo de voo 050, CNH 10 no 4. 050, via, 4, 4. 4740, matriz chegada número 4, na aproximação. Código 05, confirme o local de sobrevoo. Passando Lima Vida Delta, chame turno no 8 decimal 6. Quer dizer também a Lima Vida Delta. Pé 3198, desça para 3000 pés. PNH 1093. Para 3000. Na 3198, eu reduzo a velocidade para 2009, número 3 na aproximação. Na 3740, está autorizado o TAP. Romeu, Telefatango. Telefatango, reporte. Qualificação 40 milhas de Salvador. 40 milhas. Tem Telefatango, na troca conhecida informada, autorizada a frequência da coordenação. Para o Xanemel 140. O Xanemel 140, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 350, via sair da PUCA. Via PUCA, pode voar direto na Caju? Xana 140, mantém a saída. Azul 4207, chame torre 118, decimal 6. Sim, é 4207, bom dia. Sim, 3198, desça para 2006, autorizado assinado procedimento LSX-Way. Está estabilizado no localizador, tráfego do PCS, 10 minutos para frente, com 150 de drive. Não ativa o cruzamento estabilizado. Então 4777, deixa a via chegada bons para 4 no país, que negar no 013. Então 3740 desce e mantenha 4 mil pés. Passo mil, pode considerar a recepção de estado, senhora? Está livre, 3740. Passo mil, obrigado. Estabilizado, 3198. 3198, completa de aproximação, chame a torre, 118, decimal 6. 106, boa. Motor 740, deixa para 2010, autorizado assinado o procedimento LSX-Way, é ponto estabilizado no localizador. Vejo, reportagem estabilizada, 3740. Azul 2770, 10 milhas para Coral, serviço radar encerrado, submetendo o voo 60, chame controle e a frequência no 20.1. 140, chame o centro Recife, frequência 2000.85, alterna 125.45. Centro 3740 está estabilizado? Afirmativo, estabilizado, campo aviso. 3740, chame torre 118, decimal 6. 26, bom dia. Então, 4777, dessa via, chegada bons para 2 mil pés. Autorizado o final do procedimento LSX-Way, reposto estabilizado no localizador. Autorizado para 2 mil, reposto estabilizado no localizador do LSX-Way. 9105, na escuta do controle. Obrigada pela ponte, 9105. 9105, mantenha a sensação de exato, que é dos pés de negócio da gente para todos. 9105, confirma essa posição. 9105, chame torre 198, decimal 6. Tô de Salvador, vou no 648, decolado na Puca, passando 1300. Pelo 648, contato o radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída Puca. 350 via Puca, voo no 648, pode voar a Puca da presente? Autorizado, voo no 648. Puca, voo no 648, obrigado. Guardião 05, informe posição e intenções. Estamos aqui em Piatã, vamos para o centro de até Itapuã e regressar com você. Gente, o Guardião 05 mantém a linha do litoral, reporte para o Itapuã, ajustando a 013. 013 para para Itapuã, Guardião 05. T740, solo 52, direita 121, décima 1. Direita 121, tá? 3, 7, 4, 0. Solo, tá? 3740, visor da pista 10. 3740, taxi via Alfa, reporte antes da taxi Juliette. Alfa, taxi Juliette, tá? 3740. Gol no 648, vou direto para Maceió. Maceió, gol no 648. Juliette, são 3740. Juliette, portão 3. Portão 3, são 3740. Prossiga, guardião 05. O Guardião 05 está avistando aqui um objeto, parece um balão, na final da 10, entre a Simbra e a cabeceira 10. Gente, o Guardião 05 iremos informar o controle e respectivamente informar as aeronaves. Obrigada. Para que toque, até a posição 10 do Pátio 1. Reporte a término, o Golfo e Astro November. Livro, reporte a Astro November. Movimento da 10. Gente, Guardião 05 inicialmente mantém o litoral, informa o Airbus da TAM já na final da 10. Mantém ali do litoral aguardando, ok? Tá ok, bastão no litoral, vai informar as aeronaves com os objetos. Gente, obrigada pela informação, Guardião 05. Por gentileza, mantenha o setor assim que possível, será autorizado, ok? Sobrevoo próximo à final da 10. Só confirmando, são dois objetos, são dois balões. Gente, os dois encontram-se entre o Índia Serra e a cabeceira 10, confirme. Tá entre Sintra e a cabeceira 10. Gente, Guardião 05. Então 4777 na escuta da torre? Agora a nossa escuta 4777 passando ao externo. Então 4777, informa o helicóptero direita mantendo o setor sul. O mesmo informou visualizar dois balões próximo ao Índia Serra e a cabeceira 10. Sente, grato, 4777, fica atento. Então 4777, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 08 nós. Tire pouso, 4777. Guardião 05, visual com F2Delta na final da 90. Afirmo. Guardião 05, a retaguarda do mesmo autorizado o ingresso na final da 10 para visualização do balão, ok? Da frente, está em deslocamento para verificação. Afirmo, por gentileza, teria condições de informar a altitude mais ou menos que se encontra o balão? Agora, antes da passagem, alguém recolheu o balão, ou então ele, com a pressão, ele desceu. Mas ele estava na altura de 76. Gente, Guardião 05, grato pela informação. Autorizado o sobrevoo nacional, reporte para o retorno. Autorizado o retorno, informará. Sete, 10, bom dia, autorizado. Alinhado, matei, está no 0. Colo 648, chame o centro Recife, frequente no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 2085, 2545, voo no 642. Oito, libera a direita, chame o sol, lembra, 26, decimal. Então, agora... Direita, chama só no 211, 4777. 94, prepare a MOMA, guarda de 4. MOMA, guarda. 7 na escuta? Na escuta. Confirma se visualizou o balão na final da 10? Negativo, não conseguiu visualizar não. Gente, então 4777, supostamente deve estar em altitude baixa. Ok, graças, 4777. Solo 4777, visual no 4777, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4777. 3710, autorizado decolagem, pistão 10, vento 130 graus, 07 nós. Torre Guardião 05? Guardião 05, prossiga. A torre consegue visualizar o guardião aqui na final da 10? Afirmo, visualizo o guardião e dois objetos não identificados, um próximo ao helicóptero e outro um pouco afastado. Pois é, o balão está 710 nessa posição, agora. Tenente, estamos no visual Guardião 05. Policial de Salvador informou dois balões sobre o marcador externo a 700 pés. Copiado, muito obrigado. 739. 11. Ok, portão 11. Conseguindo portão 11, 4777. Bono 094, pronto 4. Salvador, Fortaleza, 370 autorizado, via Pozolo 9, até Bangu, pode direto a Buco, Fortaleza. Decolagem da pista 0, primeira curva esquerda, perfil da Momo, transição frontier. 5502, transponder o controle em 198. Sim, são dois balões. É, agora ele subiu um pouco mais, agora deve estar meio 10 aí. Ciente, está próximo ao helicóptero mil pés. Estou avistando outro um pouco afastado à sua, sua frente. Um pouco afastado, esse estaria a baixa altura, confirme. Tem um balão abaixo e agora um balão nessa posição que eu vou mostrar agora, nessa altitude aqui, em 900, nessa posição agora, onde está o helicóptero. Ciente, o Guardião 05, no visual. Ciente, Golf, eu acho que não vai ciente. O 739 foi informado que um dos balões que está sobre o marcador externo está sobre para o número 10. Número 4, se encontra a pista de decolagem? Primo, mas em relação ao solo, teria uma referência? Primo, está em cima do Alphaville, próximo ao Centro Tecnológico. Fica na final mesmo, dá 1-0. Gente, Guardião 05.